N251 passa nível 1.60, agora centro do Recife, na frequência 133.25. 3325-6251, bom dia. Bom dia. Tô 769 para Guarulhos, eu tenho 340, nível aprovado, informação em curso eco, o senhor está pronto para a cota? 769, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo na Aper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direta posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 340, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5521, objeto 6749. Autorizado Guarulhos, Hotel Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, Trivi, conforme plano de voo, nível 340, decolada 10, curva direita, descida da El, Leda, após direto Bridge. Controle 5120.8, no procedimento correto, 6749, portão 2, chame pronto para puxar o estacionamento, senhor. Salvador, bom dia, OLJET 57 no 7 no gate 4, dentro da informação ECO, autorização para o Galeão. Bom dia, 57 no 7, por gentileza, 118.95, já. Obrigado. Salvador, bom dia, OLJET 57 no 7 no gate 4, dentro da ECO, autorização para o Galeão. No 7, pronto, fora, cópia. Afirmativo. Objeto 57 no 7, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima na Atlas 10 até ESMAP, após direto posição Lúvito, após direto para Barbacena, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo autorizado 340, pista em uso no zero, primeira curva à direita. Subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5525, objeto 5717. Autorizado, objeto 5717, nível 340 na saída da El, Leda, na Hotel Zulu 10, Lúcio, direto, Barbacena, decolando da 10, com primeira curva direita, controle 120.8, 5525, a senhora, objeto 5717. 5525, protegimento correto, senhor. Somente após Leda, voa direto posição Bridge. Em Bridge, intercepta para 010, objeto 5717. Leda, Bridge, em Bridge, Hotel Zulu 10, objeto 5717. Correto, objeto 5717, no portão 4, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Camarada, quanto pronto, cara. 467-49, portão 2 aprovado por estacionamento Chumitax. Dia 5898, informação em curso Foxtrot, o senhor está pronto para a cópia, tem 340 aprovado. Essa Foxtrot, protocolo. Objeto 5898, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, na Aper Zulu 16, nível de voo aprovado 340, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8. Transponder 5527, objeto 5898. Autorizado 5527, cotejamento correto, objeto 5898. Portão 10, chame pronto para o pushback acionamento. Para o táxi, objeto 6749, POV 603,45 até na Galeão. Galeão, somente confirme por gentileza 135 POV? 25. Copiado. Táxi aprovado via Indy Alpha até o ponto de espera pista no zero. Ajuste agora no 06. Chame pronto para decolar de ponto de espera pista no zero, objeto 6749. Indy Alpha até o ponto de espera da 10. Zero no reajuste, continuando o POV 125, copiado, grato. Está pronto, né? Está estacionado. Jet 6749, autorizado a alinhar e decolar, cristalo zero, vento 020 graus com 02 nós. Autorizado a alinhar e decolar, Jet 6749. Jet 7-7-7-7-4. Porto 4 aprovado, senhor. Chimitaque 5717. Livre e puxa acionamento, camarada pronto, tá? 5717. Decolado 5-6, chame agora o controle salvador em 120 decimal 8, tenha um bom voo, senhor. 208, obrigado, 49. 49, decolado 1700, Nadael. Ok, bom dia, web 6749, vigilância, direto Leda. Direto Leda, 49. Salvador, o SGF 898, 20-0, da porta para pushback acionamento. 5898, portão no zero, autorizado pushback acionamento, chame táxi, senhor. Autorizado, chamará para o táxi. para o taxi do Webjet 717-94 a bordo, 3 horas e 40, alternando com 20. Confirmar 9-4, 3 e 40, confins? Afirmo, senhor, 94 com 3 e 40, confins. Copiado 5717, táxi aprovado à direita, ponto de espera pistando 0, ajuste no 0 no meio. Chame posse para decolar de ponto de espera pistando 0, objetivo 5717. Autorizado, táxi para o 0, chamará como próximo. 1-0, objetivo 5717. Objeto 5717, autorizado a alinhar e decolar do pistão no zero, vento de 030 graus com 02 nós. A linha decola da 10, objeto 5717.